Referência para o canal, senhor. Isso, chama a torre 18-6. 18-6, descendo, grande, boa. Torre Salvador. Muito boa tarde, o canal 6326, boa, aliás. Ocean 6320, complete a aproximação, agora em pista livre, o tráfego à sua frente está tocando a cabeceira agora. Termo, agora é na pista livre, 6320, canela. 230, Pouca, vigilância. Pouca. Para o táxi com 82 no PLB, alternando Guarulhos com 4 horas e meia. Confirma a autonomia? 4 horas e meia. No solo aos 39, o senhor pode confirmar a condição da turbulência na curva? É fraca a turbulência. Ok, ciente, agradeço. Libere a direita e chame o solo 7219. Tenha uma boa tarde. 1219. Puxa 6320, agora livre pouso na 10. O vento é 1 no 0 graus com 18 nós. 1 no 8 nós. E o QNH 1 no 0, 1 no 1. 18. Aliás, 1011, 100 com 2, ou 6320. Solo, VIP 5240, próximo Francisco. 5240, táxi via Alfa, mantenente da Juliette. Alfa da Juliette, 6315, táxi via Juliette, portão número 3. 73, obrigado. 240, táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição número 5. Alfa e Kilo, posição número 5. 61 no pronto para a cópia. Afirmativo, precisa. Autorizado Ilhéus, nível 140 via Golf 677. Saída Coral. Decola da 10, curva direita, controle 199.35, aciona 0260, coteja. Autorizado até 3661, decolando da 10, saída coral pela Golf 677-140, decola da 10, curva direita, 1935, controle de 6260, decola. 0260, transponder. 0260, confere. É o 7661. Chama para pushback, sonamento. Chama. Olá, Salvador, boa tarde, Salvador. 3805, posição 1-1 para o pushback, sonamento. O 3805 aguarde, será o número 2 no setor para pushback e sonamento. Aguarde, tá, você leva uma moderada ali entre 700 pés e 100 pés, mais ou menos. Ok, agradeço. Hoje é 6320, boa tarde, solo 129. 219, tá, você vem daqui a pouco. Chame Recife, 2545. 2545. 90 graus com 15 nós, QNH 10, 12, está autorizada a decolagem da 10. Decolagem 10 com 1012, então 3195. 320, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette. 1600, pronto para a cópia. 600, me escuta. Autorizado Natal, nível 370, via up, resolu 1-0, saída PUCA, transição ZIPAR. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-9-35, aciona 5173, coteja. 1-600, autorizado Natal, nível 370, up, resolu 1-0. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Salvador, 119-35, e o transponder 5173. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Botão 3193, decolou aos 43, o controle em 1119.35, bom voo e boa tarde. 1935, obrigado, boa tarde, 3193. 739, instrumento 3 horas 43, alternando galeão. Autonomia 0343. 0343, 5767741. Vicente, ONU 39 a bordo, altímetro 10, ONU 2, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera torre 1186, bom voo. Táxi Índia, Alfa, ponto de espera, chama a torre 186, bom táxi 741. Alfa, 6320. Vicente, 630, mantém a posição antes da Juliette, aguardando a aeronave que vai passar no táxi. Vai manter a posição, aguardando a aeronave que vai passar no táxi, ou já 6320. Voltou 3805, pode deixar o postante? 3805, agora autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi. Obrigado, senhor. Corre, Salvador, boa tarde, voo 9 da semana. Foro 924, boa tarde, repórter passando externo, Baixada tá lá. Uno 924, as aeronaves que o precederam informaram alguma turbulência de leve a moderada abaixo de 700 pés aproximadamente, ok? Esteja atento. Obrigado. 5, aciona 54, Uno 2, proteja. Não. A ponte voadora da presença? Está livre. Certo. Controle Salvador, muito boa tarde. Está seis milhas de ponte para pró-ponte. É possível, senhor? O Aduna da presença. Foi pelo repórter da descida. Pelo repórter da descida. 320, aguarde, temos mais uma aeronave no pushback no setor. Afirma agora, 6320. Vex Serra, ingresso nos corredores e visuais, vigilância. Bem, livre pouso na 10, o vento é 1,00 graus com 16 nós, 1,6 nós. Salvador, Jack, 741, no visual com gol na final? Visual, 6741. Depois do 37 da Gol, ali mantém o Web 6741. Web com gol na Salvador, é o... Bom, doutor, Leão, com 3 horas e 50. Tino 46 a bordo, altímetro 0 no 2, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1, 8, 6, bom voo. Tchau, obrigado, uma boa tarde. Zulu pro Tupi, reporte para descida Lima Kilo Zulu. A intenção de modificar quando mais próximo? Lima Kilo Zulu, intenção de modificar quando mais próximo, prosseguir visual para 17. 24 no solo aos 48, ao livrar à direita, chame o solo 121.9 e tenha uma boa tarde. Direito 1219, voo no 92. Vai, modificar quando mais próximo para pouso visual 97, ou ingressar no circuito de tráfego. 10. Reporte para descida, vindo para o VOE. Em condições para modificar as regras. T741, está livre decolagem da 10, o vento é 1.00 graus, 15 nós. Decolagem da 1, 741. Gente, graças corredores visuais e vigilância. Ah, 193, chame centro Recife, 113325. Boa, 3805 ali, mantém 1-0. O 6141, curva esquerda na 140, em forma estabilizada. Esquerda 140, em forma estabilizada, 6142. T741 decolou 50, controle 1935, bom voo, boa tarde. 1935, objeto 6741, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6741, cruzando 1800. Confere contato. Contato 6741. Localizador, meia, onda 41. Torre 18-6. 18-6. Está aguardando, agora 624. Meia, onda 41. Meia, onda 41, complete aproximação, guarde pista livre, tem um tom alinhado, preste a iniciar a rolagem. O 3805, livre decolagem da 10, o vento 090 graus com 15 nós. Decolagem. Boa tarde, aqui no Capão Serra. Boa, aqui no Quebec Serra, está autorizado em cortar para 17, reporte interceptando a final da hora 7. Cortando para 17, a portaria do Capão Serra, obrigado. Boa tarde, trip 5595, abandona 190.150, informação Quebec. Fique, deixa para 050 na chegada. Salvador, copiou o trip 5595. E 5595, copiou o controle. Agora 5/5, senhor. Ok, deixa para 050 na chegada, higiene identifique. 050 na chegada, identificou, 5595. Camaré, vendo a sua. Então 3805 decolou 53, controle 1935, boa tarde. Controle 1935, boa tarde, 3805. Vitorino Juliette, foi na prova da rotatória, informe visão, com calma. Salvador, boa tarde, isso é 3805, decolou o perfil da El. Vigilância 3805. Salvador, 3526, no ideal de descida. 4.000 pés com 1.011. 4.011. Controle de Salvador, está livre da restrição, tipo 626, velocidade da modelo? Está livre. Controle, autorizaria direto Leda, da presente posição para o 3805, tá? Livre. Mando Leda, grato, 3805. Salvador, boa tarde, do ônus 1054, próximo ao posto de operação no zero. Nave à sua esquerda, no pushback vai para o pátio 3, táxi via Juliette, portão número 2. Posta aeronave, vai via Juliette para o 2, segura 924. Autorizar em portal, você via Juliette. Afirmativo, mantendo a velocidade e autorizado a encurtar aí para o final de 2 milhas. Boa, chame a 141, seu solo foi o 55, chame o solo 121.9, boa tarde. Boa tarde, cara. Foro 754 já autorizado ali, decola, o vento é 1.00 graus com 16 nós. Decolagem autorizada, pistão 1.00, voo 754. Repartindo da Juliette. Alfonso Juliette, meu nome ...741, chame Recife em 1260. Recife 260, 741. Bom dia, meu 3661. Correto. Poderia repetir pessoas a bordo de autonomia? 125 a bordo, 2128. Chuno 25 a bordo, altímetro 1.09, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera, torre 1.8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, 6.2, 1.3, Quem? Grau. Ipa. Lado táxi, forno 394, 176, a bordo, 6 horas e 24 de altura, meu terreno está quente. Pessoas a bordo e autonomia? 176, 3 horas e 24. Que situação aqui, sabe o que é? E para o táxi? Guarda, apenas. Salvador, Papa Romeo, Golfo, Mike X-Ray. Golfo, Mike X-Ray, prossiga. Autorização, Salvador, Morro. Forma ao pátio? Pátio 3, tem que escorrer. Quem sai da prevista, corredor Axé, guarde cópia. Você vai acionar por conta disso para manter o equipamento. Gente. Altímetro no 09, segue o Airbus Tatã via Índia Alfa, no ponto de esperatório 1 no 8, decimal 6, bom voo. marido aqui, a Delta, no ponto zero da 901126, cuidado com o batalhão de Anastasia. Solo Salvador, trip 5489, autorização vitória da conquista, por 5489, saída prevista Arbor, aguarde número 2 para a cópia. Número 2, você deu confirmar a subida? Arbor. Arbor. 1141, após a passagem do Bainha Gol, táxi via Juliette, portão 1 para o 13 da remota. Aqui, após Gol, direto para a remota 13. 0 graus, 16 nós. Quebec Serra, seu solo foi o 59, frequência livre estacionar, boa tarde. Rapaz 065, correto, disponível. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 0117, coteja. 1117, decola, axé, mil pés, até fora da barra, 2065, direto, morro. 119.35, controle do Golfo Mike 7. Aciona 0117. 0117. Cotejamento correto, ciente que já está acionado, chama para o táxi. Tomara. Feito 9, pronto para a cópia. Autorizado conquista, nível 200, saída Arbor após DCT. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5411, coteja. E mantenha o 0. Mantenha 35, controle 5411, vou transponder o trip 5411. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Golf Mike X-Ray está com 05 a bordo, 2 horas de autonomia, Fernando Valença está para a passagem. A bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 na noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, Golf Mike X-Ray. Decolou 01, controle 1935, bom voo e boa tarde. Boa, 3661. Voltando, 3661, boa, passa 2200. Confere vigilância. Presa foi de coral da presença? Tá livre. No 44, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5421, no coteja. Estabilizado. Tomará. Ele confirma que o capitão Mike Batata, please. Descend 050. 050, descend, capitão Mike Batata, Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Pode ficar, prossiga. Cinco, voo e comprou 50, informe estabilizado no ILS. 050, informe estabilizado no ILS. Retorna via Bonfim Interlagos. é autorizado voo nos corredores, inicialmente 1.000 pés. Decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35. Aciona 0121, coteja. Atu decolou 03, controle em 119, decimal 35. Bom voo e boa tarde. Seguimos com o controle 1935, graças a uma boa tarde. 394, curva direita, controle 119.35. Estamos no 394. 394. Paulo, voo no 600, pushback a sonamento. Aguarde a aeronave que vai passar no táxi retaguarda de 1 a 2 minutos, no 600. Aguarde. Valeu, então, Alfa, cotejamento correto, poderia repetir pessoas a bordo? Altímetro no 0 no 1, no... para acionamento e táxi, chame Torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Autorizado acionamento, QNH no 0, 1 no 1, chame para o táxi, Romeu, até Oscar. 0, autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado pushback acionamento, Romeu, 0, 0. Golf Mike X-Ray, boa tarde, decola de imediato. Autorizado, aliás, decolar sem parada, o vento 1.00 graus, 15 nós. Torre de Salvador, muito boa tarde, trip 5626, na final estabilizado e visual com campo. 626, boa tarde, complete a aproximação, aguarde pista livre, tem um King Air agora iniciando a decolagem. Tá, visual, 5626, manda lá. Identifique, deixe, mantenha o 050. Que eu chamo para ingresso na 17. Chame torre 18.6. 18.6, obrigado, boa tarde. 5595, chame torre 18.6. 18.6, obrigado. O trip 5626 no solo aos 4.6, perdão, está autorizado o pouso, o trip 5626, o vento é 1.00 graus, 15 nós. Autorizado o pouso, daqui a pouquinho você fala isso aí, obrigado, 5626. Isso aí, isso aí. O Golf Mike X-Ray, você decolou ao 06, chama o controle 1935, perdão, curva direita, reporte cruzando a final da 35. Almará cruzando, a final da 35, Golf Mike X-Ray. Lima Kilo Zulu, ok, ciente, intenção pouso na 10, ingresse na perna do vento da 10, reporte outra vez, norte da torre de controle. Tem dois trips, ok? Tem um trip agora na curva e tem mais um trip a 9 milhas. O senhor será o número 3 para o pouso. Usamento da final 35, Golf Mike X-Ray. O Golf Mike X-Ray está autorizado o cruzamento. Após o cruzamento, sim, chame o controle em 119.35. Bom voo, bom dia. 1935, obrigado. Controle Salvador, Papai Romeu, Golf Mike X-Ray. 1.000 pés, corredor cheio. A gente autoriza direto o morro, subindo para o 065.